Maravilhas daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas daqui vai para um atrativo que abre agora nesta semana como uma espécie de presente de Natal para o turismo de Foz do Iguaçu. O revitalizado Marco das Três Fronteiras, agora chamado de Marco das Américas. A abertura para o público acontece agora na terça-feira com entrada gratuita para os moradores de Foz do Iguaçu. Nessa primeira etapa estarão disponíveis o boteco Cabeça de Vaca, em alusão ao descobridor europeu das Cataratas do Iguaçu, centro de visitantes, loja e também o mirante com a visão para a Foz do Rio Iguaçu e o local exato da fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. As próximas etapas incluem a construção de um complexo turístico com vila temática dedicada às missões jesuíticas, torres temáticas, restaurante, pier e completa infraestrutura turística. A licitação para uso turístico do Marco inclui também o Espaço das Américas, construção que estava abandonada na beira do Rio Iguaçu. Não deixe de conferir, portanto, Marco das Américas a partir de terça-feira como novo atrativo da Terra das Cataratas. Música.